achei a mostrar um sorriso. Com tuas estrelas sentado no chão, toda a natureza canta esta canção. Lara, fazem festa para o dia amanhã.